barutta. Taxistan 3601 está com 53 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternando o galeão. 3601 via Índia, aporte pronto no ponto de espera de 2013. 2013 via Índia, aportará pronto, da 3601. 01, informação Foxtrot, passando 225, atualizado 150. E bom dia, Dan. 3201, desse mantenha 2000, altimetro 0 no 3 via Conf, reporte o localizador, então, 3201. Permitiu, descendo 2000, vai reportar o localizador, 3201 descendo via. As velocidades na chegada para o 3201? Temos sem restrições, zero. Espera pronto, tá 3601. 3601 na linha e decola, pista 10, vento 100 graus, 3 nós. A linha aí, decolar, dá 10, tá 3601. bom dia. O time é 6251, tá na remota 123 para pushback. Autorizado, pushback, funcionar, chama o táxi, funciona. Autorizado, pushback, 6251. Minha 01, veículo 35, chama 1935, falou. 1935, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Dan 3601, decolou na sua escuta. Bom dia, Dan 3601, contato radar na decolagem, direto da El. Senhor ativo, vai cumprir o perfil, Dan 3601, obrigado. Ok, sim. Devido a formações aqui. Sol Salvador, bom dia, o azul 4177, dente da Fox, trote pela sua cópia. Azul 4177, prossiga, bom dia. Bom dia, tá, dente da Fox, trote pela sua cópia. Ok, na Fox, com estação e torre operando em 18.6, chame naquela pra cópia, por isso aí. 18.6, obrigado. Sou Salvador, bom dia, azul 4177, dentro da Fox, trote pela sua cópia. Ok, 4177, autorizado Vitória 360, área uniforme risco 50, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da ELF, liga após liga BDEV, controle opera em 19.35, acione 5430 no transporte. Está autorizado Vitória, nível 360. Rota pela Upper Whisky 50. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, após Leda e Bidev. O controle 1935 e o transponder 5431, o azul 4177. Azul 4177, cotejamento correto, chame nesse próprio feedback acionado. Gente. Para o táxi, Chanel 6251, POD 107, autonomia 3 horas 45 minutos, alterna Galeão. 6251, táxi via Índia, no ponto de espera. Reporte pronto, ajuste 1013. Ok, ponto de espera, qual é o ponto de espera da 10, Chanel 6251? Corre Salvador, bom dia, web 6749 com informação Foxtrot, autorização Guarulhos. Projeto 6749, bom dia para Guarulhos, autorizado 340, via 350, decola da pistão 10, primeira curva direita, saída da El, Leda Pô, Leda Bidev, controle 199.35, transponder 5431. Autorizado Guarulhos 340, via para o Whisky 50, decola da pista 10, curva direita, saída Leda, Leda Bidev. 1935 ao controle de saída e 5430, transponder para o web 6749 no portão de número 8. 6749, a saída é da El, perfil da carta da El, após da El, vou ler e depois ler da Bidev. E o transponder é 5435. Dael, após Dael, Leda, Leda Bidev, 5435, transponder web 6749. 6749, correto, senhor, para o pushback acionado. Gente, 6749. Três, 601, eu chego agora certo no Recife, em 125, decimal 1, bom dia. Recife, 1251, bom dia. Né, 6251, tá pronto, pode esperar 1-0. 6251 na linha da cola, pistão 1-0, vento 130 graus, 4-9. Autorizado, Daniel, é decolar, Chané 6251. 201 na pouso autorizado, pista 10, levantando 20 graus, 4 nós, pista molhada. Autorizado, pouso na pista 10, 320. Na 6251, decolou os 4 meias, chame de controle, bom voo. Toma controle, obrigado. Ali, Salvador, bom dia, o Xané 6251 na Dael. E bom dia, 6251, vigilância, prossiga conforme autorizado, 6251. Senhor, tem alguma condição de voar na Dael, da direto, da presente? Positivo, está livre, Dael. Obrigado. 6251 está livre, Dael. Livre, Dael, 6251. Salvador, dia 17.7.7, está no portão 3. Web 5.7.7, escute a Fox, aguarde só um minuto para a terra. Antes, poderia ser de entrevista, por favor? Dael. Dael, obrigado. Tá 3201, no solo Alfa 49, taxi via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 04, 320. O Azul 4177 para o táxi, 58 a bordo, autonomia 0353, alterna com fim. Azul 4177, táxi via Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste 613. Via Índia, ajuste no 0300, Azul 4177. 5717, pronto, cópia. 5717, pronto, para o cópia. Galeão, autorizado 360, decola da pista 190, primeira curva direita, saída da EL, EDA, após LEDA voa BDEV, intercepta para venda 857, após Porto Seguro, UPS Luno 6, após conforme a rota do plano, controle 199.35, transponder 5440. Para o Galeão, nível 360, fala curva direita da EL, Leda BDEV, AP November 857, depósito de cura, Pesuruno 6, faz conforme plano, controle 119.35, transponder 5440. Web 5717, o nível autorizado foi o 340. Aceita ou aguarda a coordenação do 360? Negativo, aceito 340, foi entendido errado. Nível 340. Fique correto, chama para a prospecção. Chama para a prospecção, entra 7. por Salvador, o azul 4177, está aproximando-se do ponto de espera da 1-0, pronto. 4177, ali decola, pista 1-0, vento 130 graus, 3 nós. Ali decola, da 1-0, o azul 4177. Passa agora 150 e chama a senha do Recife em 125 decimal 1, bom dia. 6251, entendeu para chamar o Recife, 1251, bom dia. Bom dia, correto. 6251. Azul 4177, decolou 55, houve algum problema durante a saída? Nós saímos direto à direita devido à formação aqui bem na frente aqui, né, do aeródromo. Ok, ciente, agora transfere controle geral 35. Bem na... antes de iniciar a curva tem um pulo limbozinho aí bem desagradável, então já iniciou a curva. Ok, ciente, sem problema, no voo. Obrigado, tchau. Rodô, bom dia, o azul 4177 decolou, está se fazendo assim. Vicente, 4177, contato radar, prossiga direto até o vigilante. Obrigado.